vídeos e fotos em close ao vivo do Vietnã. Eis o Coban que antigamente corria no 12. A cria da cria, o sistema fingiu que não via. Na correria desde quando ele tinha 14. No tapete de lama, barraco à luz de vela, fazendo jus à fama, até polícia gela. Gosta de negro drama, odeia quem da guela. Não tem flagrante, só a ponta do dedo amarela. E quem te viu, quem te vê, porque o sistema errou. Onde se viu fazer de caça o fim do caçador? Fizeram pouco do crime, o crime se organizou. Tentaram bater de frente, choveu, molhou. Não vão fazer distinção de pele escura ou parda. Todo habitante é soldado, colete embaixo da farda. A mesma cena se repete 20 anos depois, onde São Paulo acaba a parte 2. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, bum, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. Bem diferente daquilo que se espera. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, bum, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. É o produto do fruto da nova era. Derrota dos fracos, mas a vitória incomoda. Muitos foram pro saco, outros cadeira de roda. A pilantragem é mato, há quem apoia e discorda. Passa veneno é que é foda, os boy achando que é moda. O tio parou no farol, fingiu que não entendeu. Um vida louca com um carro bem melhor que o seu. Pra cada isco um anzol, só que a presa cresceu. Tinha um moleque na janela e ele nem percebeu. Hoje o perigo não tem rosto, não tem distinção. O boy largou a faculdade pra roubar mansão. E não precisa ser profeta pra puxar o cão. Na internet se deleta, mas na rua não. Câmeras mostram em detalhes cada homicídio, até o último suspiro de quem tá no vídeo. Um dia pode ser eu, podia até ser você. O mundo vê em 3D o nosso suicídio. Porque existe refém, porque pobreza é osso. Querem além desse cordão que vem no seu pescoço. A mídia aponta os erros, polícia pede reforço, mas não enxergam o que tem lá no fundo do poço. A R15, M60, Mini Uzi. O bonde bate e arrebenta qualquer um que cruze. Tentaram a sorte, foram 10, mas só voltaram 6. Preferem a morte do que ter que voltar pro xadrez. O gueto organizado ficou bem melhor. Norte, sul, leste e oeste é uma zona só. A mesma cena se repete 20 anos depois, onde São Paulo acaba a parte 2. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, bum, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. Bem diferente daquilo que se espera. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, bum, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. É o produto do fruto da nova era. Ligeiro, esperto, onde São Paulo acaba essa semana. Foi sorte, fortalecimento, correria, corrida, campana. A rua chau tá louca, só fico de quebrada. 20 anos depois só piorou, não mudou nada. Só energia errada, ideia sem progresso. Induzindo a pivetada ao caminho do sucesso. Desordem, regresso, uísque, ostentação. E a degeneração moral é a mais nova cultura da nação. Irmão pegando irmão, filho do bando tá zoado. Pedófilo da puta, ramelão, cuzão, lixo arrombado. Nesse vai de cano de Jack, Duke 13, tanga tolada. E branca é nessas fitas aí, fique pra mim, São Paulo acaba. Nas ruas da quebrada, guerreiro atirado, excluído. Igualdade só pra simpático, pra quem louva o bandido. É o bonde do cuzão, bonde do talarico. É o bonde do arrombado e o bonde do meu querido. E o que não falta é bonde, e esse mundo moderno tá pique um trem desgovernado nos trilhos do inferno. Bom dia, Fortaleza Branca, bom dia, boa pra nós, Pantera. Vou orar por proteção pra nós neste mundão movido à guerra. Bem-vindo à nova era, limpando a atmosfera. Na humildade, no sapato, lá da lata, sem da guerra. Chegou a nossa hora e agora vai ser dessa maneira. E com a contenção da lá, osso pro seca, pimenteira. Geração, muita treta, foi a dos anos 80. E a que colocou meu vagão no trilho do rap de 90. Pivetada tá carente de ideia pensante, pra entender qual é que é a real do fluxo no rasante. Distante do flagrante, sua vão na paz, na bola de meia. Saber que o fim da gozolândia são as grades da cadeia. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, bum, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. Bem diferente daquilo que se espera. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, bum, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. É o produto do fruto da nova era. Desde pivete no fluxo pensando. pensante nas pistas, na pegada, sendo configurado pra deletar a radiação errada. Sem muita quebra de métrica, levada precisa e direto. Meteu o gringo na minha cota, o que vira é papo reto. Porque o cardápio predileto do louco hoje é o sorgia e a opressão maldita do Judas Reboloso. Vai pensando que o Nez é o bolso, vai ticando pra papo e meu otário. Essas ideias só cultura pra quem troca raiz por galho. Uma pá de frangalho que vi na lata do leite. Hoje no ponto disso mesmo vejo desrespeitando muita gente, se achando todo pá, sem prestígio proceder. Passo reto, pele branco, embalo vai morrer. Tem muito lixo no rolê, tirando o dia inteiro, tirando a humildade, que sendo zanhão na mulher dos companheiros. Metendo o loucão emocionado, muito doido de lança. Foi lixado pela massa, tava bulindo uma criança. E os dias correm sem esperança e ninguém nada fala. E quem pode resolver ver tudo pela TV, sentado no divã da sua sala, aplaudindo, sorrindo, brindando, ouvindo o bom fiel dizer: é isso mesmo, capitão, marginal tem que morrer. Chegou o fim de semana, pode pá que não dá outra. Só ideia sem progresso, dialeto dos pilantras. De bandido revoloso, a rua tá minada. E a falta de respeito contamina as quebradas. É o bonde do bonde bunda, do tanga atolada. Bonde dos pés quebrados, dos quebra as pernas da quebrada. Eu vejo tanto bonde do tarado pra te ferrombado. Mas o bonde dos que adianta, tá osso, tá moiado. Cê mano errado, apaga o baseado e não vem rebolando. Porque aqui é blindado, o jito tem fé e não tá moscando. A lá tá te filmando, zica perrequeiro de série. Enquanto cê me cansa e me acompanha igual novela. Aqui é Brasil favela, 20 anos depois a mesma fita se repete. Onde São Paulo acaba, parte 2. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, boom, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. Bem diferente daquilo que se espera. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. No vacilo seu, boom, já era. Pânico, pânico, pânico, pânico, pânico. É o produto do fruto da nova era. Nem toda dor é sequela, nem todo crime é favela. Ou é mérito ou inquérito, quem é mesmo por ela? A vida em fatos reais, bem diferente da tela. Pegaram bonde andando, querem sentar na janela. O perigo das ruas não é Taurus nem Rossi. A fome e ódio unido ao bandido precoce. A cada lei um sentido, aí você tá perdido. Já tá tudo decidido antes que você se coce. Fragantes constantes, menor miliante, soldado habitante. Negócio dos deuses, mas não como antes. Titubel, vai pro chão, vai pro céu. Os cabeça de boné, mas ninguém tá de chapéu. O sistema é cruel, assim é, assim será. Fiz da caneta pincel, cada cor no seu lugar. A mesma cena se repete 20 anos depois. Onde São Paulo acaba, parte 2. Rap nacional e tal, pode pá, 2013. Fluxo pensante, do rap no rasante, desde pivete. Aí branco, boa sorte moleque. Aí, gostaria de mandar um salvão, salvão verdadeiro, pros guerreiros. Contenção, raiz, raiz. Todas as quebradas, Grajaú, Vila Natal, pode pá. Varginha, Parelheiros, é isso mesmo, pode pá. Rapaziada de Planaltina, de Brasília, pode pá. É nóis, Ceilândia, Bahia, Rio de Janeiro. Branco, do rap, desde pivete, fluxo pensante, pode pá. Burra pá, filho da puta. Filho da puta. Manual de disciplina do gueto. Vem com nós.